coração. Te espero no verão. Salve, Salvador. Me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do pelô. O negro é raça e fruto do amor. Salve, Salvador. Me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do amor, eu sou do pelo. Aê, aê, aê, aê, ei, ei, ei, ei, oh, oh, oh, oh, oh. Aê, aê, aê, aê, ei, ei, ei, ei, oh, oh, por amor, eu sou do pelô. O negro é raça, é fruto do amor. Salve, Salvador. Me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do pelô.